escala contra aeroportos e instalações militares ucranianas, usando armas de longo alcance de precisão e drones nas últimas 24 horas. E todos os alvos planejados foram atingidos. O exército russo repeliu múltiplos ataques do exército ucraniano em Kharkiv, Donetsk e outras localidades e lançou várias ofensivas, destruindo uma grande quantidade de equipamentos militares do exército ucraniano. O Ministério da Defesa da Rússia também divulgou um vídeo mostrando militares russos lançando mísseis contra o local de implantação ucraniano na região de Nikolaev. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, afirmou ontem que a Rússia lançou ataques aéreos contra Kiev e outros locais que duraram quase 10 horas. A Força Aérea Ucraniana publicou nas redes sociais que oito locais no país foram atingidos pelos ataques aéreos. Até as 10 horas de ontem, as Forças de Defesa Aérea da Rússia, da Ucrânia, aliás, haviam interceptado 382 alvos aéreos. Rússia diz ter destruído postos militares da Ucrânia nas últimas 24 horas, é o destaque da CNN Brasil. Seguimos com o giro pelo mundo, as notícias internacionais aqui no programa Destaques na Imprensa. Trump escala a guerra comercial e tarifa Canadá em 35%. Donald Trump deu ontem mais um passo na escalada da guerra tarifária, retomada nos últimos dias, e anunciou impostos de importação de 35% sobre produtos canadenses. O anúncio foi feito em carta dirigida ao primeiro-ministro canadense Mark Carney, mesmo mecanismo usado por Trump para comunicar a tarifa de 50% contra o Brasil na quarta-feira. No texto, Trump, que disse que, em vez de colaborar com os Estados Unidos, o Canadá adotou represálias com suas próprias tarifas. Uma referência à resposta canadense a impostos já em vigor. Como no caso brasileiro, Trump ameaçou somar a alíquota de 35%, qualquer nova tarifa que o Canadá venha adotar em resposta. A taxa não se aplica, porém, aos produtos cobertos pelo Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, que continuam isentos. Destaque do portal UOL, Trump escala a guerra comercial e tarifa Canadá em 35%. Você está acompanhando Destaques na Imprensa, o giro pelos principais jornais e portais de notícia. A seguir eu volto com as notícias nacionais. Destaques na Imprensa. O giro pelos principais jornais e portais de notícias. Leve e apoio cultural. FM Mangazal. Os melhores preços da região, com qualidade, só na Casa da Cerâmica. Recebemos todos os cartões em 10 vezes. Nosso Instagram, @lajascasadacerâmica. Em Goianinha, BR-101, vizinho à Madeireira Caçulinha e Posto União. Telefone 84 98750-2362. Melhores preços e facilidades. Siga nosso Instagram, @lajascasadacerâmica RN. Na Copifarma São João é de economia, saúde e cuidado. Ômega 3 catarinense 1000 miligramas com 120 cápsulas, R$ 52,49. Fralda descartável geriátrica Geriamax tamanhos 16,99. Xarope expectorante Melagrião 150 ml, 14,99. Shampoo Johnson's Baby regular 200 ml, fragrâncias 15,99. Não marque bobeira. As ofertas vão até 16 de junho. Siga @farmaciascopifarma e fique por dentro de tudo. Cooper Farma é Farma Center, Praça Augusto Severo, Centro Canguaretama. Fone Zap 84 994 67 1020. Atenção, clientes Miramar! Neste fim de semana, abasteça sua casa com tudo de bom, inclusive preço. Confira! Cerveja Brahma, duplo malte, lata, 350ml, R$3,59 cada. Budweiser Long Neck, 330ml, R$5,49 cada. Conhaque Dreher, 900ml, R$19,99 cada. Supermercado Miramar, alegria e economia num só lugar. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar. Giro do Brasileirão. Giro do Brasileirão. Tanonco, árbitro do quadro da FIFA e representante da Federação Gaúcha, será o responsável por comandar o clássico entre Vasco e Botafogo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, às 18h30 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com um histórico recente positivo para o Glorioso sob sua arbitragem, Tanonco traz expectativas distintas para as duas torcidas. Apesar da derrota para o Red Bull Bragantino por 1-0 na 3ª rodada, o Botafogo carregava uma invencibilidade de 12 jogos com Daronco no apito desde 2023. Ao todo, eram 11 vitórias e um empate, o que mostra uma tendência favorável quando o árbitro gaúcho está em campo. A derrota em Bragança Paulista, porém, tende um sinal de alerta para o time de General Severiano. Disputar o clássico fora do Rio, em Brasília, adiciona um fator extra de imprevisibilidade ao confronto. O Vasco busca se recuperar na competição, enquanto o Botafogo tenta manter sua posição na parte de cima da tabela. A escolha de Anderson Daronco para um jogo de tamanha rivalidade reforça a aposta da comissão de arbitragem da CBF na experiência do árbitro em partidas de alta tensão. Eu sou Luiz Fernando e volto a qualquer momento com mais um Giro do Brasileirão. Este foi mais um Giro do Brasileirão. Giro do Brasileirão. Você por dentro de cada lance. InfoWay Internet, o melhor provedor da região. Suporte técnico rápido e eficiente. Rede em constante ampliação e nova tecnologia pensando em você, cliente. Planos a partir de R$60 para melhorar ainda mais a sua experiência com WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais. Contatos: escritório em Canguaretama, 84-994-604662. Escritório central, 84-3247-2181. InfoWay Internet, conectando você ao mundo. Nota de esclarecimento. A Uniplan tomou conhecimento através de seus conveniados que há pessoas vendendo planos funerários em nossa cidade e usando o nome da Uniplan de forma equivocada. Por isso, a Uniplan manifesta seu repúdio em decorrência de tais fatos. Ocorre que essas pessoas vendedores de planos funerários estão faltando com a verdade e mostram apenas total desconhecimento a respeito dos nossos serviços. Já que estamos no mercado há mais de 20 anos, atendendo os nossos clientes a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive finais de semana e feriados, sempre com todo zelo e carinho. Alertamos a população que evitem entregar documentos pessoais à pessoa desconhecida ou assinar contratos sem o devido conhecimento do mesmo. A Uniplan tem sede em nossa cidade e nossos canais de atendimento estão abertos 24 horas por dia para tirar qualquer dúvida ou esclarecimento. Não troque seu plano certo pelo duvidoso. Sem mais, Grupo Uniplan. Dúvidas, esclarecimentos ou sugestões? 0800-717-7764. Via Moda, Via Moda. Quero charme e elegância e me vestir bem. Eu vou pra Via Moda porque lá estilo tem. Atendimento, qualidade, você vai gostar. Sempre com as melhores marcas para você arrasar. Via Moda, Via Moda. Todo mundo tá ligado no som da cidade. Aqui é seu lugar. 104 FM. O giro pelos principais jornais e portais de notícias. Destaques na imprensa. E já estamos de volta com você, programa Destaques na Imprensa, diariamente na sua companhia. Ótima sexta-feira para você que está chegando agora. Seguimos com mais informação e prestação de serviço. Começo este bloco com informação da revista Oeste, Abre aspas, se derrubarem os processos contra Bolsonaro, acabamos com as tarifas, fecha aspas, diz ex-estrategista de Trump. A matéria é assinada por Raquel Dias, da revista Oeste. Em entrevista ao UOL, Steve Bannon, ex-estrategista do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo norte-americano pode derrubar as taxas de 50% contra o Brasil caso os processos contra Jair Bolsonaro sejam encerrados. Ele também afirmou que o governo norte-americano pode anunciar novas sanções, incluindo punições financeiras ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é relator das ações contra Bolsonaro. As tarifas devem começar a valer em 1º de agosto. Trump, ao defender a suspensão, chamou as investigações no Brasil de caça às bruxas e disse que o julgamento de Bolsonaro é uma vergonha internacional. Ele também acusou o STF de emitir ordens ilegais e secretas para apagar postagens de americanos nas redes sociais, inflamando críticas entre os aliados do ex-presidente. Destaque da revista Oeste: se derrubarem os processos contra Bolsonaro, acabamos com as tarifas, diz ex-estrategista de Trump. Você acompanha o programa Destaques na Imprensa, o Giro, pelos principais jornais e portais de notícia. Informação do portal G1. China critica tarifaço de Trump ao Brasil e acusa Estados Unidos de coerção. O Ministério das Relações Exteriores da China criticou hoje a tarifa de importação de produtos brasileiros anunciada essa semana pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A igualdade de soberania e a não intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas das relações internacionais, disse a porta-voz do Ministério, Mao Ning, ao ser questionada por uma repórter sobre o que achava da tarifa de 50% a produtos brasileiros que entraram nos Estados Unidos, anunciada por Trump. Foi a primeira manifestação de Pequim desde o tarifaço de Trump ao Brasil, que abriu uma crise diplomática entre Washington e Brasília. O anúncio de Trump sobre o aumento da tarifa aos produtos brasileiros veio logo após o fim da cúpula do BRICS, grupo do qual a China também faz parte, realizada na semana passada no Rio de Janeiro. Dois dias antes, o presidente norte-americano também ameaçou os países do BRICS com um novo tarifaço. O argumento do republicano foi o de que o grupo, segundo ele, estaria tentando enfraquecer os Estados Unidos e substituir o dólar como moeda padrão global. China critica tarifaço de Trump ao Brasil e acusa Estados Unidos de coerção. Você acompanha o programa Destaques na Imprensa, o Giro, pelos principais jornais e pelos principais portais de notícia. Criança que caiu em Cânion de Cambará do Sul é encontrada morta, informação do Correio do Povo. Foi constatada no fim da noite de ontem a morte da criança de 11 anos que caiu em um mirante do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, Serra Gaúcha. O corpo foi encontrado pelos bombeiros 10 horas após a queda, cerca de 70 metros do local da queda. O local de resgate foi identificado inicialmente com auxílio de um drone com câmera térmica no fim da tarde. Como o ponto era de difícil acesso, a operação foi feita por meio de rapel. Foram várias ancoragens em caminhonetes até um tripé para então iniciar a descida. A criança caiu no cânion no começo da tarde, por volta das 13 horas. Conforme o secretário de turismo do município, Andrew Moore, a vítima estava acompanhada dos pais e de dois irmãos mais novos. Abre aspas, o pai disse que eles passeavam quando decidiram sentar em bancos para descansar e lanchar. Então a menina saiu correndo e ele foi atrás, mas ela acabou caindo no cânion, fecha aspas, detalha. A família, natural de Curitiba, no Paraná, está hospedada na cidade serrana e, segundo Moore, para você que está acompanhando, a gente faz aqui a leitura em tempo real dos portais, né? Portanto, a família, né, estava no local, né? E na quarta-feira já havia visitado o Cânion Itaimbezinho, que fica no Parque Nacional dos aparados da Serra, também em Cambará do Sul. O governador Eduardo Leite se pronunciou logo após a confirmação. Ele lamentou a tragédia e mandou suas condolências à família, além de destacar o trabalho das autoridades de resgate. Destaque do Correio do Povo: criança que caiu em Cânion de Cambará da Serra é encontrada morta. Destaques na imprensa, o giro pelos principais jornais e portais de notícia. Advogado de Trump Mídia, advogado do Trump Mídia, impedimento de Bolsonaro não é bem-vindo por Trump. Destaque do portal UOL. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vê de forma muito negativa a decisão do TSE de impedir o ex-presidente Jair Bolsonaro de concorrer às eleições, afirmou Martin De Luca, advogado da Trump Mídia e da plataforma de vídeos Rumble, em entrevista ao programa Poder e Mercado do canal UOL. O advogado acrescentou que utilizar o judiciário para evitar que um dos candidatos mais populares do país possa concorrer nas eleições e aparecer nas urnas é uma forma de censura. Donald Trump anunciou a tarifa de 50% para os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos a partir de agosto. Destaque do portal UOL, advogado do Trump Mídia. Impedimento de Bolsonaro não é bem visto por Trump. E agora informação do jornal O Globo em sua versão digital. Tabata Amaral pede para Tarcísio convencer Bolsonaro a desfazer tarifaço de Trump. Faça alguma coisa. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, a deputada federal Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, está perdendo tempo, criticando o presidente Lula. Segundo a parlamentar, em vez disso, ele deveria convencer o ex-presidente Jair Bolsonaro a atuar para que o americano Donald Trump desfaça o que classificou de palhaçada, referindo-se à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na gravação, a deputada disse que o vídeo não se tratava de um ataque, mas de um pedido de responsabilidade e autonomia do governador para com o estado de São Paulo. Na noite de quarta-feira, Tarcísio atribuiu a medida de Trump a atitudes do governo Lula. O aliado de Bolsonaro chegou a dizer em suas redes sociais que a responsabilidade é de quem governa e que Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tabata Amaral pede para Tarcísio convencer Bolsonaro a desfazer tarifaço de Trump. Faça alguma coisa. E agora eu trago informação do Poder 360. Saiba o que Lira mudou no projeto de isenção do imposto de renda até 5 mil. Matéria assinada por Rudine Nascimento. Relator do projeto que amplia a isenção do IRPF, na Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, decidiu elevar a faixa de desconto de quem recebia até R$5 mil, como proposto pelo governo, para quem recebe até R$ 7.350 mensais. O parecer manteve um imposto mínimo sobre quem ganha mais de R$ 600 mil por ano. Para quem ultrapassar R$ 1.200.000 mil anuais, a alíquota será de 10%. O texto exclui da base de cálculos alguns tipos de rendimento, como os originados da poupança, indenizações por acidente ou doenças graves, E certas aposentadorias, o que pode reduzir o valor do imposto a pagar. Outras mudanças também foram feitas no relatório apresentado pelo ex-presidente da Câmara na quinta-feira. E o Poder 360 traz aqui. Temos tempo aqui, produção, para trazer mais informações aqui para o nosso ouvinte? Sim, vamos então trazer aqui essa informação. Detalhando, né, o que foi mudado, como era e como ficou. Quem ganha mais de R$50 mil por mês ou R$ 600 mil por ano? Como era? Ao declarar o imposto de renda, toda a renda anual seria somada. Caso a pessoa tivesse pago menos de 10% do total à receita, seria obrigado a complementar a diferença no ajuste anual. Como ficou? Seguem sujeitos ao imposto de renda mínimo aqueles que ultrapassarem R$ 600 mil no ano. A alíquota é progressiva, até 10%, que incide para quem recebe mais de R$1.200.000 anuais. Alguns rendimentos foram retirados da base de cálculo, como rendimento de poupança, indenizações por acidente ou doenças graves, aposentadorias decorrentes de acidente ou doença grave, dividendos recebidos de governos estrangeiros quando houver reciprocidade, de fundos soberanos e de entidades previdenciárias no exterior. Sobre a nova faixa de renda, a gente traz para você como era e como ficou o texto. Como era? O projeto original estabelecia a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 mensais e uma faixa de desconto de 5 a 7 mil, que era regressiva conforme o rendimento chegava perto dos R$7.000 mensais. Como ficou? Amplia a faixa de redução parcial do imposto de renda de 5 mil até R$ 7.350. Tributação de dividendos acima de 50 mil mensais. Como era? O governo propunha que dividendos pagos a pessoas físicas no Brasil seriam tributados à alíquota de 10%, mas apenas sobre valores que ultrapassassem R$50.000 mensais. A cobrança seria feita diretamente na fonte e o valor recolhido seria considerado uma antecipação do imposto devido no ajuste anual. Para quem reside fora do Brasil, a tributação valeria sobre qualquer valor recebido sem faixa de isenção. Como ficou? Dividendos recebidos por pessoas físicas no Brasil passam a ser tributados na fonte, à alíquota de 10%, quando ultrapassarem R$50.000 no mês. O valor retido será compensado no cálculo anual do imposto de renda. Redutores para quem recebe dividendos. Como era? O projeto do governo previa que pessoas físicas que recebessem mais de 50 mil em dividendos por mês estariam sujeitas à retenção de 10% na fonte, sem direito a deduções. Esse valor seria uma antecipação do imposto de renda da pessoa física mínimo, apurado no ajuste anual. Para contribuintes com renda total superior a R$600.000 por ano, o projeto estabelecia o imposto de renda mínimo com alíquota progressiva. Começaria em zero e subiria até 10% para quem recebe mais de R$1.200.000 anuais. Nesse cálculo anual, o projeto autorizava o uso de redutores para evitar excesso de tributação. O redutor seria aplicado quando a soma dos impostos pagos pela empresa e pela pessoa física ultrapassasse determinados limites. 34% para empresas em geral, 40% para seguradoras e 45% para instituições financeiras. Esses tetos se referem à carga tributária total sobre o lucro distribuído. Se uma empresa já tivesse pago uma carga alta, a pessoa física poderia abater o excedente no IRPFM para evitar dupla tributação. O redutor só poderia ser usado com base nas demonstrações financeiras da empresa que distribui os dividendos. Se o limite fosse ultrapassado, o contribuinte poderia pedir a restituição. Como ficou? Lira retirou o mecanismo de redutor previsto para o cálculo do IRPFM, que beneficiaria contribuintes com renda anual acima de R$600.000, quando a carga tributária conjunta, empresa mais pessoa física, ultrapassasse certos limites. A alíquota fixa de 10% sobre dividendos mensais acima de R$50.000, cobrada na fonte como antecipação, foi mantida. E tem também outras questões, né, como compensação estados e municípios e renúncia fiscal. Bom, gente, vou ficando por aqui, encerrando a edição do Destaques na Imprensa. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um abraço! Destaques na Imprensa. O giro pelos principais jornais e portais de notícias. Chegou a hora de dar um giro pelo mundo. O que acontece no planeta, você fica sabendo agora. Giro, giro, giro, giro, giro, giro, giro. Segundo o Pentágono, os Estados Unidos ainda não têm informações suficientes para poder confirmar se suas bombas destruidoras de bunkers atingiram as profundezas da fortaleza subterrânea nuclear iraniana de Fordow. Mas, segundo o Pentágono, a Operação Martelo da Meia-Noite foi o maior bombardeio com aviões B-2 da história dos Estados Unidos. De acordo com a ONU, o mês de junho de 2025 foi o que registrou o maior número de vítimas civis nos últimos 3 anos no conflito Rússia-Ucrânia. Foram pelo menos 232 mortes e mais de 1.300 feridos. O Ministério Público da França pediu a abertura de um novo processo por fraude contra as montadoras Peugeot e Citroën, suspeitas de terem comercializado veículos equipados com programas que trapaceavam os testes antipoluição. Segundo o Ministério Público francês, as montadoras comercializaram veículos especialmente calibrados para assegurar o respeito da norma regulamentar relativa às emissões de óxidos de azoto, unicamente nas condições de circulação do teste de homologação. Em condições normais, a calibragem utilizada conduziu a uma deterioração significativa do funcionamento dos dispositivos de controle da poluição. Você ouviu o Giro pelo Mundo. E apoio cultural. FM Mangazal. A Farmácia Santo Antônio está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para colesterol, osteoporose, anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Só precisa trazer sua receita médica, seu CPF e documento com foto. Vá até a Farmácia Santo Antônio e confira a lista dos medicamentos. Farmácia Santo Antônio, saúde há mais de 80 anos. Fone 3241-2345, ao lado da Prefeitura Municipal de Canguaretama e em frente à Igreja Matriz, Centro. Chegou o paraíso das maquiagens, Make Up Shop. Aqui, a sua beleza vale mais e custa menos. Na Make Up Shop, todos os produtos de maquiagem, só R$10. Isso mesmo. Qualidade, variedade e muito estilo, sem pesar no bolso. Make Up Shop. Tem maquiagens, acessórios, cosméticos e muito mais por um preço único que cabe no seu bolso e na sua necessaire. Estamos te esperando na Rua Desembargador Manuel Luiz Gomes, número 40, pertinho da Policlínica Nossa Senhora Auxiliadora. Make Up Shop, sua nova loja favorita de maquiagem, por apenas R$10. Vem se apaixonar! Você já imaginou uma loja que reunisse todas as grandes marcas de calçados em um só lugar? Tipo Schutz, Arezzo, Ana Capri, Santa Lola, Carmen Stephens Club, Coach e muito mais? Pois não é que essa loja existe? A Couro Multimarcas está há 20 anos no mercado, liderando no universo de calçados e acessórios. Você precisa conhecer esse sonho de loja. Lojas em Goiânia e Canguaretama. Siga @couro_multimarcas e confira as promoções. WhatsApp 991332453. Couro Multimarcas, a loja mais desejada do RN. Alô, amigos da Manguezal FM, aqui fala Anjos da Silva. E neste sábado, dia 12 de julho, estreia aqui na 104 o nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Então fique ligado, é a Bodega do Maguila, um programa pra velhos de todas as idades, que estreia neste sábado, dia 12 de julho, a partir do meio-dia, aqui na Manguezal FM 104, 9, não perde, hein? Conto com sua audiência. Bodega do Maguila. Aumente o volume. Aumente o volume. Está no ar. Giro do Brasileirão. Giro do Brasileirão. Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 24 pontos em 12 rodadas. O Cruzeiro não tem o mesmo bom desempenho quando o assunto é disciplina em campo. Com 31 cartões amarelos e 2 vermelhos recebidos nas primeiras 12 partidas do campeonato, a Raposa ocupa apenas a 10ª colocação entre as equipes mais disciplinadas do Brasileirão, ao lado de Palmeiras e Atlético Mineiro. Já o líder Flamengo, com os mesmos 24 pontos, mas com o menor saldo de gols e um jogo disputado a menos, também é o time que recebeu menos cartões no campeonato Campeonato Brasileiro. Assim como no Mundial de Clubes da FIFA, o número de cartões recebidos pela equipe é um dos critérios de desempate no Campeonato Brasileiro. Em caso de igualdade em pontos ganhos, a classificação final, inclusive para a definição do campeão, segue esta ordem de desempate: vitória, saldo de gols, gols marcados, confronto direto. Caso a igualdade seja entre dois times, cartões vermelhos, cartões amarelos e sorteio. Como na prática é quase impossível que seja necessário levar em consideração o número de cartões recebidos para um desempate entre duas equipes, o maior prejuízo causado pelo excesso de cartões é mesmo a ausência na partida seguinte por causa da suspensão automática por dois amarelos ou por uma expulsão. Nas 12 primeiras rodadas do Brasileirão, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não pôde contar com titulares em 6 ocasiões devido às suspensões e já tem jogador suspenso no próximo jogo, domingo, contra o Grêmio, às 8:30 da noite, no Mineirão. Eu sou Luiz Fernando e volto a qualquer momento com mais um Giro do Brasileirão. Este foi mais um Giro do Brasileirão. Giro do Brasileirão. Você por dentro de cada lance. Saúde é coisa séria, meu povo. É. Com esse assunto não dá pra vacilar. Ah, não, viu? Tá precisando de consulta ou de exames. Não perca tempo, vem pra cá. Seu doutor. Atenção, Canguaretama. Agora você tem atendimento com vascular, neurologista e pediatra toda semana, bem pertinho de você. Na Clínica Seu Doutor, o cuidado com sua saúde é prioridade. Estamos em frente aos Correios, no coração da cidade. Agende sua consulta e acompanhe todas as novidades pelo nosso Instagram, @clinicaseudoutor, ou pelo WhatsApp 84991717262. Clínica Seu Doutor, saúde de verdade mais perto de você. Consultas e ultrassom todo dia com aquele precinho popular. Atenção, Canguaretama! A Esquina da Construção traz uma super novidade pra você. Agora você encontra toda a linha de parafusos em geral, além de correias e rolamentos para máquinas. Você já sabe, pra construir, reformar, conte sempre com a Esquina da Construção, onde você também encontra cimento, colunas, treliças, ferramentas, linha elétrica, hidráulica, tintas, além agora também da grande novidade, toda a linha de parafusos em promoção. E claro, correias e rolamentos para máquinas. Venha conferir essa grande novidade. Esquina da Construção, sua obra merece o melhor. No centro de Canguaretama. WhatsApp 84996714696. Em Canguaretama, Gael Lava Jato. Na Avenida Praça João Pereira, ao lado do posto Ipiranga. Venha lavar seu carro com especialistas. Aceitamos cartões de crédito, débito, Pix e em espécie. Cael Lava Jato. Aqui é qualidade de verdade. WhatsApp 99982-8545 ou 98872-6279. Cael Lava Jato. Farmácia Vidal Canguaretama. Toda sexta-feira e sábado temos o Sextou das Fraldas, com ofertas imperdíveis. Temos medicamentos de alto custo, com até 40% de desconto. Trabalhamos com suplementos, vitaminas e produtos naturais para a sua saúde. Fazemos testes de glicemia, verificação de pressão arterial. Contamos com diversas variedades em medicamentos e perfumaria em geral, para você e sua família. Estamos localizados na Rua da Feira do Peixe, no centro da cidade. Fazemos entregas em toda a cidade. Maiores informações no WhatsApp 84999440613. Farmácia Vidal, cuidar de você faz parte da gente. Via Moda, Via Moda. Quero charme e elegância e me vestir bem. Eu vou pra Via Moda porque lá estilo tem. Atendimento, qualidade, você vai gostar. Sempre com as melhores marcas para você arrasar. Via Moda. Via Moda. Via Moda. Via Moda. Via Moda. Todo mundo tá ligado no som da cidade. Aqui é seu lugar. 104 FM. Chegou a hora de ficar bem informado. O que foi notícia no dia de hoje? Os últimos acontecimentos e muita prestação de serviço. Economia, saúde, carreira profissional, justiça, cultura, comportamento, educação. Tudo é assunto no Jornal da Noite. Sexta-feira, 11 de julho de 2025. Boa noite, eu sou Fernando Figa e vamos juntos em mais uma edição do Jornal da Noite. Os fatos que marcaram o dia de hoje, muita informação e prestação de serviço. Você ouve nesta edição do Jornal da Noite. Agronotícias, com as informações que movimentam o setor agropecuário. Tem também a coluna A Arte da Fotografia, com o professor e fotógrafo Ailton Tenório. Os direitos dos autistas e das pessoas com deficiência em pauta, com a advogada doutora Andressa Oliveira, na coluna Direito e Inclusão. Vamos falar de saúde mental com a doutora Priscila Gasparini. Jornal da Noite também destaca a coluna Debate Educação com o consultor de políticas educacionais, Francisco Borges. E se a sua sexta-feira será de pipoca e sofá, temos dicas de filmes e séries no quadro Vale o Play. Nesta edição vamos falar sobre um grande sucesso, que é a série Round 6. Inclusive, com 3 temporadas, sendo a última liberada recentemente e disponível para os assinantes. Bom, e é claro que você precisa ficar conectado com o que acontece no Brasil e no mundo, então fique ligado no Jornal da Noite desta sexta-feira e vamos juntos! Índices econômicos. Fechando a semana com toda a movimentação na economia e o dólar fechou em leve alta de 0,1% hoje, cotado a R$ 5,54. Pois é, gente, o anúncio de novas tarifas de 50% contra produtos do Brasil por parte dos Estados Unidos continuou a mexer com os mercados, enquanto analistas e investidores tentavam avaliar os possíveis impactos nos diferentes setores da economia brasileira. Agronotícias. Aqui o agro é notícia. Exportações de soja dos Estados Unidos devem cair e oferta do grão aumentar. Por aqui, Fernando Figa com você a partir de agora, atualizando as informações do setor agropecuário. E a colheita de soja nos Estados Unidos será um pouco menor que o previsto anteriormente. É o que aponta o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura do país. A nova estimativa indica agora 117,98 milhões de toneladas em 2025-26. Em junho, a previsão era um pouco maior, 118,12 milhões de toneladas. Essa redução se deve a ajustes na área de plantio e na produtividade média. O USDA também prevê que as exportações americanas na temporada recuem 2 milhões de toneladas. As exportações devem ficar em 47,49 milhões. No relatório, o USDA afirma que o maior consumo interno de soja para a produção de biodiesel e a maior oferta do Brasil causarão essa redução nos embarques. Desse volume será absorvida pelo mercado interno americano, parte, né, desse volume, né? Mercado norte-americano deve consumir 72,12 milhões de toneladas da soja para a produção de combustíveis renováveis. Ainda que o ajuste seja pequeno no consumo versus exportação, o USDA prevê que os Estados Unidos tenham um estoque maior de soja no fim de 2025-26, com 126 milhões de toneladas. Esse volume maior de soja disponível penaliza o preço do contrato futuro do grão na Bolsa de Chicago. E agora, após o anúncio do relatório, os papéis mais negociados caem 1% a US$ 10,03 o bushel. No que diz respeito ao quadro mundial, o USDA elevou a estimativa da produção em quase 1 milhão de toneladas para 427 milhões de toneladas. O ajuste foi feito com base em dados divulgados pelo governo da Ucrânia que indicam maior colheita no país. O processamento global de soja deve crescer no mesmo volume e aumentar o comércio internacional de farelo. Ainda assim, os estoques globais de soja no fim de 2025-26 devem ser 0,6% maiores que o previsto anteriormente. E por fim, o USDA não fez ajustes na expectativa de produção na América do Sul, porque o plantio 25-26 está distante. O departamento americano prevê 175 milhões de toneladas para o Brasil, 48 milhões e meio de toneladas para a Argentina e 11 milhões para o Paraguai. Falando do milho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu sua estimativa para a produção global de milho em 2025-26. Pois é, é uma queda de 0,2% na comparação, se a gente comparar com o relatório de junho. Portanto, nesta nova estimativa, ficou em 1,26 bilhão de toneladas. Recuo global se dá principalmente pela menor produção americana. Tudo é assunto no Jornal da Noite. E agora, professor e fotógrafo Ailton Tenório. A arte da fotografia. Olá, ouvintes. Hoje vamos mergulhar num debate clássico entre fotógrafos. Canon ou Nikon, qual é a melhor? Essa é uma pergunta que divide opiniões há décadas, mas a resposta pode não ser tão simples quanto parece. Aqui quem fala é o fotógrafo Ailton Tenório, e hoje vou comentar sobre esse tema que rende comentários, risada, até memes na internet. A história começa lá no início do século XX, com o surgimento dessas duas empresas japonesas. A Nikon foi fundada em 1917 e a Canon em 1937. Inicialmente, ambos se dedicavam à produção de equipamentos ópticos como microscópios. No entanto, foi a partir dos anos 50 que eles começaram a se destacar no mercado de câmeras fotográficas, principalmente com os modelos para os filmes 35mm. A Nikon lançou em 1959 a sua famosa linha Nikon F, que foi a sua primeira câmera reflex, e se tornou a preferida dos fotojornalistas nas décadas seguintes, de 60 e 70. A grande vantagem desse modelo era a possibilidade de troca rápida das objetivas, que eram encaixadas no corpo da câmera por meio de baionetas, e não por meio de roscas, como eram as outras marcas. A Canon também lançou em 1959 a sua primeira câmera, chamada a Canon Flex, que foi o primeiro modelo desse tipo dessa marca. Mas foi em 1971 que a empresa lançou a Canon F1, a sua câmera SLR profissional, que se tornou muito popular entre os fotógrafos. Alguns anos depois, lançou o modelo Canon AE1, a primeira câmera eletrônica com diversos avanços na fotometria e focalização. Já a Nikon lançou o modelo F2 em 1972 e foi um grande sucesso. Mas foi só no modelo F3, nos anos 80, que ela trouxe também embarcada eletrônica no corpo da câmera. A Nikon lançou sua primeira câmera totalmente digital, o modelo D1, em 1999, enquanto a Canon apresentou a sua em 2001. A partir daí, a disputa se intensificou, com as empresas lançando modelos cada vez mais sofisticados e inovadores. Mas a fotografia não resume apenas a câmeras profissionais. Tanto a Canon, com a sua linha PowerShot, quanto a Nikon, com a Copix, popularizaram a fotografia entre os amadores. No entanto, o surgimento dos celulares com câmeras de alta qualidade representou um novo desafio para o mercado fotográfico, levando ao fechamento de algumas marcas e à necessidade de adaptação das grandes empresas. Nessa luta mundial entre essas duas gigantes, a Sony entrou nessa batalha, mas essa é uma história para outra hora. Em resumo, a Canon se saiu melhor e recuperou o lucro com o lançamento das suas câmeras mirrorless, que são aquelas câmeras com visor eletrônico. Mas a Nikon se fortaleceu também com os lançamentos da linha Z das suas câmeras mirrorless. A Canon se destaca pela facilidade de uso, enquanto a Nikon é conhecida por sua durabilidade e performance. Então eu pergunto, O que é mais importante para você? Termino aqui essa edição da Arte da Fotografia. Aqui quem fala é o fotógrafo, arte educador e professor Ailton Tenório. Até a próxima semana. Muito bem, obrigado professor pelas informações. E agora, doutora Andressa Oliveira. Direito e inclusão. A aposentadoria especial da pessoa com deficiência. Você já ouviu falar desse tipo de aposentadoria? Bom, meu nome é Andressa Oliveira, advogada, especialista em direito dos autistas e também direito previdenciário. E venho hoje falar com vocês a respeito desse tipo de aposentadoria, que tem sido uma das melhores aposentadorias após a reforma da Previdência. A aposentadoria da pessoa com deficiência, que pode se enquadrar na aposentadoria por tempo de contribuição ou então a aposentadoria por idade. São aposentadorias que permitem às pessoas com deficiência se aposentarem mais cedo. Portanto, as pessoas com visão monocular, TDAH, entre outras condições, como o transtorno do espectro autista, por exemplo, mesmo que diagnosticado tardiamente, é possível garantir o reconhecimento durante todo o período trabalhado ou contribuído para se fazer valer desse direito especial. Esse direito especial que permite com que a pessoa se aposente mais cedo, tanto no critério tempo, das aposentadorias por tempo, quanto no critério da idade. Sendo assim, é interessante você procurar um advogado especializado para fazer uma análise e uma contagem, um planejamento do seu tempo de contribuição, caso você seja uma pessoa com alguma deficiência ou alguma limitação, que também pode ser reconhecido como deficiência. Mais dicas como essa você encontra no meu Instagram, Andressa Oliveira ADV. Até o próximo. Jornal da Noite. A seguir eu volto com mais informação para você. Jornal da Noite. Informação e prestação de serviço. Você está sintonizado na ZYU 275. Rádio Manguezal Comunitária FM, 104,9 MHz. Canguaretama, uma instituição da Associação Comunitária Maria dos Santos de Castro. Um patrimônio da cidade. Flash de apoio cultural. FM Manguezal. InfoWay Internet, o melhor provedor da região. Suporte técnico rápido e eficiente. Rede em constante ampliação e nova tecnologia pensando em você, cliente. Planos a partir de R$60 para melhorar ainda mais a sua experiência com WhatsApp, Facebook, Instagram e outras redes sociais. Contatos, escritório em Canguaretama, 84-994-604662. Escritório central, 84-3247-2181. InfoWay Internet, conectando você ao mundo. Em tempos modernos, faça sua mídia comercial no rádio. Aqui você conta com a Manguezal FM. Som extremamente alto na porta de lojas é coisa do passado. A Lei 9.605/98 proíbe som extremamente alto. Você sabia? O seu cliente vai agradecer e comprar muito mais, porque conforto auditivo é saúde. Para maiores informações sobre poluição sonora, busque a Secretaria do Meio Ambiente do município. Farmácia Vidal Canguaretama. Toda sexta-feira e sábado temos o Sextou das Fraldas com ofertas imperdíveis. Temos medicamentos de alto custo com até 40% de desconto. Trabalhamos com suplementos, vitaminas e produtos naturais para a sua saúde. Fazemos testes de glicemia, verificação de pressão arterial. Contamos com diversas variedades em medicamentos e perfumaria em geral para você e sua família. Estamos localizados na Rua da Feira do Peixe, no centro da cidade. Fazemos entregas em toda a cidade. Maiores informações, WhatsApp 84-999-440613. Farmácia Vidal. Cuidar de você faz parte da gente. Olá, meu meu amigo. Olá, minha amiga de Canguaretama. Pensando em cuidar da sua saúde? No DNA Center você encontra diversas especialidades médicas, entre elas clínico geral, dermatologia, otorrino, cardiologia, psicologia, fisioterapia, nutricionista, proctologista, gastro, urologista, infectologista, ultrassonografia e ginecologia. Além disso, dispomos de exames laboratoriais com a excelência do DNA Center. O endereço você já sabe, Praça Augusto Severo, 210B Centro. Quer mais informações? Fale com a gente pelo WhatsApp 998-13-1627. 998-13-1627. Oral Select, a sua clínica odontológica. Venha e realize o melhor tratamento odontológico, com qualidade, respeito e segurança. Na Oral Select, você decide. Temos condições acessíveis para todos. Oral Select, uma inteligente escolha. Clínica geral, ortodontia, implantes, todas as especialidades odontológicas para você, com orçamentos que cabem no seu bolso. Agora você já sabe, é na Oral Select, Praça Augusto Severo, 216, no centro de Canguaretama, ao lado da Prefeitura Municipal. Telefone 84 991 42 0943. Oral Select. Agende já a sua consulta. Venha conhecer a Farmácia Imperial, mais uma ótima opção para você em Canguaretama, na hora de adquirir medicamentos, perfumaria e higiene pessoal. Farmácia Imperial, estamos funcionando de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, e aos domingos, das 8 às 17 horas, localizado ao lado da UPA, em Canguaretama. Todo mundo tá ligado no som da cidade. Aqui é seu lugar. 4 FM. Jornal da Noite. Informação e prestação de serviço. Jornal da Noite. Já estamos de volta? Pois é, hoje sexta-feira. Daqui a pouco vamos trazer a coluna Debate Educação, daqui a pouco tem o Momento Smart e tem também o Vale Play. A gente vai falar de Round 6, né? Que inclusive neste ano teve a sua terceira temporada recentemente lançada. Mas é o seguinte, uma semana que foi marcada aí pela questão geopolítica, a questão das tarifas. E olha, vamos trazer aqui um desdobramento que surgiu hoje, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que poderá conversar com o presidente Lula, mas não agora. Ele voltou a defender que o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem descreveu como muito duro em, negociações, né? Abre aspas. Em algum momento posso falar com Lula, mas não agora, fecha aspas, afirmou ao ser questionado por repórteres em frente à Casa Branca sobre a imposição de tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil. Trump anunciou tarifas sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos na quarta-feira. As novas alíquotas passam a valer em 1º de agosto. Trump também comentou a relação com Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro era muito duro com negociações e que é muito injusta a maneira com que o Brasil o trata. O republicano se referiu ao julgamento do ex-presidente em curso no Supremo Tribunal Federal sobre uma tentativa de golpe de Estado. A corte brasileira foi alvo de críticas de Trump na carta em que anunciou a tarifa de 50% sobre o Brasil. Ao tratar das tensões com o Canadá, Trump afirmou que as tarifas de 35% aplicadas ao país vizinho, anunciadas na noite de ontem, foram razoavelmente bem recebidas. Ele acrescentou que, abre aspas, recebia uma ligação do Canadá ontem após a carta, fecha aspas, sem revelar detalhes, e indicou que eventuais exceções tarifárias ainda estão sendo avaliadas. Seguimos com o nosso Jornal da Noite, agora sim. trazendo a coluna Debate Educação com Francisco Borges. Debate Educação. Olá, sejam muito bem-vindos à coluna Debate Educação. Sou Francisco Borges, mestre em Educação e consultor de políticas educacionais da Fundação de Apoio à Tecnologia, Fundação FAT. Voltando ao tema Educação à Distância, pois este é um debate sem fim, o novo marco regulatório do EAD demonstra como a legislação pode limitar a autonomia e cercear negócios. A extinção de cursos é uma afronta ao direito das instituições e à legalidade do reconhecimento concedido pelo MEC. Com a entrada em vigor, por meio do decreto número 12.456 de 2025 e da portaria MEC número 378 de 2025, diversas instituições de ensino superior foram surpreendidas com a necessidade de extinguir cursos que já haviam sido reconhecidos pelo próprio Ministério da Educação. Essa exigência não apenas fere o princípio da segurança jurídica, como compromete a autonomia universitária e desconsidera todo o processo legal e técnico previamente validado pelos órgãos competentes. O reconhecimento de um curso superior é um ato administrativo formal e definitivo, que comprova a qualidade do projeto pedagógico, da infraestrutura e do corpo docente alocado ao curso, e que permite emissão de diplomas com validade nacional. Solicitar a extensão de cursos reconhecidos representa, portanto, uma ruptura institucional sem precedentes, que invalida anos de investimento acadêmico, planejamento institucional e confiança depositada pelos estudantes e pela sociedade na avaliação realizada pelo próprio MEC. Além disso, a imposição da extinção ignora que muitos desses cursos foram avaliados com notas satisfatórias, que são os conceitos 3, 4 ou 5, que passaram por processos de regulação intensos, atenderam às diretrizes curriculares nacionais e às normas vigentes à época da sua autorização e reconhecimento. Revogar de forma indireta esses cursos, sob a justificativa de readequação ao novo marco, é, na prática, desconsiderar o pacto institucional estabelecido entre o Estado e as instituições de ensino superiores privadas. Não se trata apenas de uma questão administrativa, mas de uma violação à continuidade do serviço educacional autorizado e reconhecido pelo próprio poder público. O impacto recai sobre as instituições, mas também sobre os alunos, que ficam sujeitos à descontinuidade de formações legítimas e à insegurança sobre a validade dos seus diplomas. Por fim, é importante destacar que o ordenamento jurídico brasileiro preza pelo respeito aos atos administrativos perfeitos e consumados. Ao impor a extinção de cursos reconhecidos, o novo marco fere não só o direito das instituições, mas compromete também a credibilidade do próprio sistema de avaliação e a regulação da educação superior no Brasil. Fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Enquanto isso, acompanhe nosso LinkedIn. Só procurar por Fundação FAT. FAT se escreve com S-A-T mudo. Momento Smart. Tecnologia para o seu dia a dia. Por aqui, Fernando Figa e o Momento Smart. Vou falar para você sobre um celular chinês barato, né? Que surpreende pelo desempenho. Vou falar do Realme 14. Pois é, gente. prometendo aí, ó, que não é preciso gastar uma fortuna para ter um celular gamer poderoso. Com desempenho que surpreende, ele promete rodar seus jogos favoritos sem travar. E aqui, né, já deu para entender que a gente tá falando de celular para quem quer games, para quem quer jogar, precisa ter um celular com bom processamento. Então vamos à ficha técnica, tela de 6,67 polegadas, FHD Plus, 2400 por 1800 pixels. Painel da tela é de AMOLED, a câmera principal é de 50 megapixels e a câmera, né, frontal é de 16 megapixels. Ele roda com Android 15, o processador é o Snapdragon 6ª geração, 4, 5G. Memória RAM de 8 GB ou 12 GB, tem as duas versões. O armazenamento é de 256 GB ou 512 GB, também tem as duas versões, né? Cartão de memória, ele não tem suporte para cartão de memória, tá? E a bateria é de 6.000 mAh. O celular, ele tem as opções nas cores Titânio, Storm, Pink, Warrior e Mesha Design. São as cores específicas aí do aparelho, né, gente? Pois é, esse celular possui o recurso Pulse Light, que é um anel luminoso que pulsa para notificações e carregamento. Ele conta com botões físicos para ligar e desligar. A tela é confortável para jogos, né, como Call of Duty Mobile e Free Fire. Para evitar superaquecimento, esse celular tem um sistema de resfriamento biônico que mantém a temperatura em torno de 20 graus com o modo GT ativado. Também é resistente com certificações IP69, IP68, IP66, protegendo contra poeira, água em alta temperatura, imersão contínua e jatos d'água de alta pressão. É uma opção equilibrada aí para quem busca desempenho e durabilidade. Tem a tela boa e o som bom, né? Inclusive, mesmo aí que se você estiver num lugar aberto aí com sol, você vai conseguir enxergar muito bem a tela, né? Com a taxa de atualização de 120 Hz, oferece imagens, né, rolagens suaves, fluidez aí nos jogos, que é o que uma pessoa que quer jogar busca, né, gente? Alto-falantes também de qualidade, modo GT em foco, que é um dos diferenciais deste aparelho. Bom, gente, ele tem um conjunto de câmeras bom, né? Aqui a gente tá falando sobre o foco do processamento dele propriamente dito. A bateria aí pode durar até 2 dias em uso padrão, né? Este é um celular aí, que não é dos mais caros e tem um bom processamento. Eu falei para você do Realme 14. Tecnologia para o seu dia a dia. Esse foi o Momento Smart. Vale o Play. Aqui a gente dá a dica e você decide se vale o Play. Nesta edição vamos falar sobre a série Round 6. Round 6, série sul-coreana original da Netflix, acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebem um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis. Todos que estão aqui estão vivendo no limite, com dívidas que são incapazes de pagar. E sem ter a quem recorrer para pagar essas dívidas. Vale o Play. Se alguém não quiser participar, por favor, eu peço que nos avise imediatamente. Vale o Play. Batatinha frita, 1, 2, 3. Mas isso não é brincadeira de criança? Sem saber qualquer coisa sobre o convite, centenas de pessoas comparecem ao local para participar do evento. Ao final do jogo, o vencedor poderá levar para casa um prêmio milionário e resolver todas as suas dívidas. Porém, o que eles não sabem é que os perdedores não sairão vivos desse jogo. Agora os competidores precisarão lutar para sobreviver a essa macabra disputa. Vocês mataram aquelas pessoas. Os que vencerem os 6 jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro. Round 6 é uma série da Coreia do Sul de drama e suspense. Nós temos que ficar atentos. Se aliar ao time mais forte é o único jeito. As regras do jogo são sempre simples. Vale o play. Eu garanto que a gente vai vencer. Garante como? Fazendo o que precisar. Vocês não podem aceitar isso! A gente não devia estar se matando assim! Round 6. O jogador que se recusar a participar será eliminado. E aí? Vale o play? Tudo é assunto no Jornal da Noite. Pois é, e eu já maratonei a terceira temporada de Round 6. Olha, fica a dica aí pro seu fim de semana, mas é claro, você que decide o que fazer no fim de semana, inclusive se você vai descansar, se você vai se divertir, se você vai mesmo trabalhar. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente durante esta semana e segunda-feira estaremos de volta. Por aqui eu desejo a você uma excelente noite e, é claro, um abraço, continue na sintonia. Boa noite! Jornal da Noite. Informação e prestação de serviço. Mária Pavanella, Raniel Guedes. Ou seja, festão, né? Festão lá. E aberto ao público, viu? É grátis para toda a população. Ou seja, quem quiser ir. O evento acontece sexta e sábado. Acontecerá sexta, amanhã, sábado e domingo. São 3 dias de evento. 3 dias de festa. Né? E aqui eu também já deixo meu convite a todos os conterrâneos Afonso Bezerrense, que hoje moram em Natal, que vão visitar seus familiares e participar desse grande evento. A 98FM apresentou. Oferecimento Hipro. Sua aprovação no Enem está aqui. Fierne por uma indústria mais forte. Gemini, empreendimento Costel. Viva o extraordinário. É melhor se for Costel. UniRN, quem conhece, confia. Matrículas abertas. Faça a sua em unirn.edu.br. Otigás, o gás que liga o RN está on. E Pontual Contadores e Associados. WhatsApp 32060625. CRCRN 00187. Primeiro e segundo lugar em medicina na UFRN, também aprovados na USP pelo Enem e pela FUVEST. Primeiro lugar em nutrição na UFRN, primeiro lugar em medicina na UNP e segundo lugar em direito na UERN. Você sabe o que todos eles têm em comum? Se prepararam comigo, professora Rayara Lira, no HiProf Capacitação Argumentativa, o curso que acolhe as suas dúvidas e escreve a sua aprovação. Vem ser HiProf você também. No Cineflix Partage Norte Shopping, todo mundo se diverte pagando muito menos. De segunda a quarta, todo mundo paga meia entrada. Não perca essa oportunidade de conferir os últimos lançamentos do cinema, com ingressos a partir de R$14. Confira o melhor do cinema com tecnologia de última geração, as poltronas mais confortáveis e a melhor pipoca da cidade. Para mais informações, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Cineflix Partage Norte Shopping, aqui é o lugar da diversão. A FIEM é a indústria em ação e movimento, pensando em frente a todo momento pelo nosso desenvolvimento. É fácil. presente pelo RN por você. É propor soluções pra gente, pro nosso futuro acontecer. É o trabalho, é o trabalho que faz o nosso estado mais forte. Por uma indústria mais forte. Fierne, por uma indústria mais forte. Você sabe por que 100% dos alunos recomendam o UniRN? Aqui você encontra aulas presenciais e práticas, professores qualificados e um campus arborizado, conectando você à natureza. Escolha o centro universitário que é primeiro lugar em qualidade de ensino no RN e um dos 20 melhores do Brasil, comprovado pelo MEC. A pesquisa Quero Educação confirma. 100% dos alunos recomendam o UniRN. Matrículas abertas. Acesse unirn.edu.br. UniRN. Quem conhece, confia. GNV, GNV, bom para o meu ambiente, melhor para você. GNV, GNV, bom para o meu ambiente, melhor para você. No bolso, no ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com gás natural veicular. GNV é forte gás. Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon, a magia do cinema na sua vida. Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon, a magia do cinema na sua vida. Vem aí, mais uma atração do seu rádio. Tocando a bola, 98 FM, 98. Começa agora. Tocando a bola. Oferecimento, não tem plano, tem Multimedical. Presidente Bandeira Alecrim, ligações ou WhatsApp 2030-8004. Brisanet, o futuro ao seu alcance. HE, tudo para a sua obra. Você está precisando de máquinas e equipamentos para a sua obra? A HE Locação tem a solução ideal para você. Na HE Locação você encontra uma ampla variedade de máquinas e ferramentas para atender às necessidades de sua obra. Todas as máquinas são de alta qualidade com manutenção periódica, além de uma equipe qualificada para ajudar a escolher a máquina certa para a sua necessidade. A HE Locação é a melhor opção para alugar máquinas e ferramentas, porque alugar é reduzir custos. Olha o contra-ataque perigoso! Afasta a zaga! Essa defesa tá demais, meus amigos! Não passa nada! É, essa é uma verdadeira defesa Diamond Paint Protection. Diamond Paint Protection? É a película protetora by Window Blue, que protege a pintura do seu carro contra pedriscos, resíduos de asfalto e até pequenas colisões. Não passa nada! Seu carro está sempre nota 10. Proteja a pintura do seu carro com Diamond Paint Protection by Window Blue. Seja original. Tocando a bola, 98 FM. Alô Natal, alô Rio Grande do Norte, 7:28 na capital espacial do Brasil. A partir de agora estamos chegando com mais um Tocando a Bola, aqui pela sua 98 FM Natal, no rádio convencional, nos aplicativos e também no nosso canal do YouTube. Sextou, minha gente. Sexta-feira, com clima frio, pelo menos no tempo, mas clima quente. Quente porque o final de semana é de jogos decisivos. Hoje, dia 11 de julho, o que é que você está dizendo aí que não? Ainda não sextou, para mim, pelo menos, né? A partir das 21 horas é que a gente vai sextar. E hoje eu, você e Thaís combinamos, mas esquecemos de falar com o Esmar e Léo. A gente esqueceu de pegar o fardamento aqui hoje. Olha aí, pessoal. Estamos todos na paleta azul marinho, né? Azul marinho. Azul marinho, muito bem. Antes de começar propriamente o programa, mais uma vez agradecer Alexandro, né, Alexandro. Jean? O homem forte da casa da Rapadura, Avenida 1, no Alecrim. Hoje ele mandou algo afrodisíaco pra nós, um amendoinzinho. Rapaz, que amendoim gostoso danado esse. Muito bom, muito bom. Esse aqui é de primeira, e tem até apimentado aí, a galera. Castanha com pimenta. Castanha é esse com pimenta? É, ela é caramelizada e apimentada, uma delícia. Os viu? Dois ao mesmo tempo? É. Isso. Quando der o intervalo eu vou provar, se tiver ainda, viu? Hoje tá aí, chegou mais cedo. Não diga não. Como é, professor? Não diga não. Eu tô aguardando a minha defesa ainda nas redes pode. Sociais. Não, não pode foi não. Foi aqui na bancada você foi defendido, rapaz. Muito bem, muito quase bem. Que eu apanho aqui, porque falei de você. Você tá por fora. Tá por tem fora. Tem que defender. Gente, clima bacana, clima descontraído, resenha, mas é um final de semana de jogos importantes demais. Principalmente pro time do ABC, viu? O ABC não pode mais pensar em outro resultado que não seja a vitória amanhã à noite contra o Tombense lá no interior de Minas Gerais. E o América faz um jogo decisivo também, por que não? Véspera de aniversário, uma grande festa já montada. Ei, Hugo Monte! Rapaz, tu sabe mentir, né, Hugo Monte? Caba bom, teve com a gente aqui ontem, disse que a arte não tava pronta, não sabia de nada, mas a Cecília vai trazer detalhes sobre o novo atacante americano e muito mais informações sobre o tricampeão potiguar. Boa noite, Cecília. Boa noite, Renan, a você, os colegas de bancada e todo mundo que nos acompanha aqui no Tocando a Bola. Vamos, claro, falar muito de América, que finaliza a preparação. Hoje treinou, inclusive, na Arena das Junas para o duelo importante contra a equipe do Central, que acontece no próximo domingo, véspera do aniversário. Afe Maria, vai deixar eu falar. Véspera do aniversário de 110 anos do Alvirrubro. Então, é um confronto especial, mas como você ressaltou, Renan, um confronto também importantíssimo. Pode valer, inclusive, para a equipe americana, dependendo, claro, de outros resultados, a primeira colocação do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Moacir Júnior falando da preparação, da expectativa para esse duelo contra o Central, time comandado pelo técnico Leandro Senna, que ainda não foi derrotado fora de casa na competição nacional. Além disso, vamos trazer a novidade, porque o América anunciou finalmente um reforço para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Não é zagueiro, não é goleiro, é sim atacante e ponta esquerda. A gente já adiantou ontem, mas claro, vamos confirmar hoje aqui no Tocando a Bola. Enfim, um programa recheado falando das expectativas para esse duelo entre América e Central no domingo. O corredor Romildo Holanda, fale. Torcedor do ABC, lá da minha terra, São José do Pibu, tá convidando você, domingo agora vai ter uma corrida lá de 5 km, viu? Vixe, mas aí o horário. É pela manhã. Vamos ver. O jogo do América é à noite, minha filha. É, mas aí como é que eu vou pra bater em São José do Pibu? E tu acha que lá não tem transporte não pra ir, vim? Vamos ver esse desafio. Você tá dando desculpa. Não, eu preciso me preparar, né? Essa semana, realmente, eu não estive tão focada. Tenho que confessar aqui para o nosso ouvinte, não estive focada. Tive que trabalhar muito, né? Trabalhar muito durante a semana, não. Então, tá justificado. Mas vamos ver, nas próximas, quem sabe, Cecília Batalha, tentar quebrar o meu recorde, né? Que foi 5 quilômetros em 42 minutos. Eu tenho começado também a voltar o meu foco na corrida. Claro que no início. Corredor. Não, calma. Você não fala, correu, meu fala, amigo. Fala, Léo do Pulo. Você não correu. Diz, Léo do Pulo. Você não correu, meu eu amigo. Eu corria no tempo de marinha 10 quilômetros todos os dias. Mas agora, hoje, não, faz hoje, quanto tempo esse tempo de marinha? Hoje faz o quê? Eu saí da marinha já faz 4 anos. Só que hoje eu comecei com um processo. Mas quando você chegou aqui, em 2022, não foi? 22. 2022, quando você chegou aqui na 98, você tava saindo da marinha, isso. Mas você não tava nas fileiras mais, nos guerreiros, não. Você tava numa sala lá com ar-condicionado, sentado. Mas tem o TFM na semana. E os toda semana tem? Sim. E é? Segunda, quarta e sexta, os militares são obrigados a fazer. Mesmo na função que você mesmo exercia lá? Mesmo na função que eu exercia. Certeza, você e faz aí, em uma hora e... Eu voltei agora, claro, há muito tempo, né? Sem, já desde que pendurei as chuteiras... Até das peladas, somente em festas Jogos festivos agora, aí eu vou participar. Momentos especiais. Isso. Aí agora eu tô voltando aos poucos, naquelas caminhadas, alternando com um pouquinho de corrida. Corpo sentiu, bem verdade, porque muito tempo, mas em breve tô voltando aí, viu, gente? Ficar com saúde em dia. É pela saúde. É importante dizer. Não, não. Mas o desafio tá aberto, né? Que desafio de ontem. Não, o desafio agora, já que você falou, tocou nesse assunto. Da pré-temporada. Uma semana aí de pré-temporada. O desafio agora vai ser quem corre 5 quilômetros mais rápido, eu ou você. Não, isso aí é desvantagem. Por que desvantagem? Olha o tamanho das suas pernas, minha filha. Não. Eu, o seu biotipo também. Você pronto, tá mais ele preparada. Já foi atleta, você já foi atleta. Já fui, muito bem colocado. Não sei não. Tá vendo? Idade, você não, tá vendo, né? A idade é 29 anos. Nosso ouvinte tá vendo que. Então, tá você tem 22, né? Já 22. Tem uma diferença de idade também. Pronto, tem nada a ver. Não. Tem nada a ver que Jean Fernandes fez 5 km em 27 minutos. Sim, mas Jean é um caso à parte. Jean não come nada dessas besteiras, essas porcarias que a gente come, não. Jean é um cara saudável, rapaz. É um cara focado. Então, foquem. Não é que nem você que então, diz que é fit, foquem. E quando a gente vai lá no cachorro quente, você come M&M, aqueles negócios em cima lá. Olha aí como ele é faladeiro, né? A gente foi comer cachorro quente, eu tirei a salsicha do cachorro quente e aí ele ficou reclamando. Aí vem no programa e fala que eu como besteira. Não, ele que olhou, come. Ela olhou, Jean. Aí o rapaz disse, como é que vai ser, moço? Eu disse, o meu completo, que você tiver aí, pode botar. Quanto mais milacria, melhor. Aí Cecília olha pro rapaz e diz... Tira o milho e ervilha. Tira o... Como é o nome daquele pozinho que bota em cima? Queijo ralado. O queijo ralado. Aí quando o rapaz já tava fazendo... Eu tirei a salsicha também. Eu disse, moço, bote só essa verdura dentro de um pão e pronto, dê a ela. Que vai terminar isso aí, pelo que eu tô vendo. Ixi, ela exagera. O nível dela é esse. Leonardo Félix, o que tem de novidade? Boa noite aí pro o BCzão do Povão. Olha, hoje tá recheado, viu, Renan? A gente vai falar aí do último dia de trabalho do ABC, o Alvinegro que hoje treinou... No Rio de Janeiro, lá no centro de treinamento do Zico. É, rapaz, o CFZ realizou essa atividade pela manhã, depois seguiu viagem com destino a Muriaé, cidade vizinha ali a Tombos, onde a delegação já está concentrada para o compromisso de amanhã contra o time do Tombense. Jogo importante para a equipe do ABC, o Alvinegro que ainda, né, está paquerando ali um pouco agora distante, mas continua paquerando com a zona de rebaixamento. E, portanto, né, o ABC precisa de um resultado positivo para se livrar dessa situação. Vamos trazer detalhes do provável time do ABC que vai a campo amanhã. Time esse que pode ter mudanças no sistema defensivo, mudanças também no ataque. E a gente vai trazer aqui para o torcedor que acompanha o Tocando a Bola, além, claro, dos desfalques. Um desfalque muito importante. O volante Anderson, né? Jogador não viajou com a delegação alvinegra. Tá machucado? Não. Tá ok, tudo em dia, né? E o que foi dito é que o jogador, por uma opção técnica, não foi relacionado para essa partida. A gente, claro, vai trazer mais detalhes a respeito dessa situação envolvendo o Anderson e também vamos falar do conselho técnico, né, Renan? Que aconteceu hoje à tarde, né? O campeonato Potiguar da segunda divisão já vai começando, né? A ser o centro das atenções. Hoje aconteceu o primeiro encontro, 10 equipes, né? Interessadas em participar da competição, mas claro que ainda há um prazo para que essas equipes elas possam confirmar de fato a participação na competição, mas hoje estiveram 10 representantes de clubes filiados à FNF para poder discutir as questões que envolvem a segunda divisão do Campeonato Potiguar. Caso Globo. É, rapaz. Caso Globo. A gente ontem bateu na tecla aqui a respeito da situação. TJD deu uma resposta ao Baraúnas e diz que até o final da próxima semana deve julgar o caso. Vão julgar, né? Até o final da próxima semana. A ideia é que até a próxima reunião do conselho, esse caso já esteja solucionado. Pelo que eu li no seu blog, a próxima reunião do conselho é dia 12, não é isso? Não, dia 12 não. Vai ser no dia 21. Não, dia 12 é amanhã. Não, dia 18 vai ser o prazo para o envio, né? Sim, das confirmações. Confundi. E aí vai ser dia 21, marcado aí a reunião. Renan, eu tô vendo que o torcedor já tá se movimentando no chat, perguntando se o Gabriel Lima estará à disposição do técnico Moacir Júnior. E sim, o América agiu rápido e o nome do Gabriel Lima já está publicado no BID, né? No boletim informativo da CBF. Então, ele já pode atuar com a camisa do América. Muito bem, garotinha. Vamos dar o boa noite dela, Thaís Viviane. Comenta amanhã o jogo da ABC, não é isso? Isso. Estará ao meu lado amanhã comentando o jogo do ABC. Estaremos juntos e misturado, eu, você e Leonardo. Jogo, a gente passou, pensa num trio, a gente passou a semana inteira batendo nessa tecla. Não tem mais margem para erro. Boa noite, né, Thaís? Boa noite, Renan. Boa noite aos companheiros de bancada. Boa noite ao nosso ouvinte também. Não tem, já não tinha semana passada, quando deixou escapar 2 pontos fora de casa. Hoje tem menos ainda, confronto diretíssimo, né? Enfrentou o Tombense, que é a primeira equipe à frente do ABC na tabela de classificação. A única coisa diferenciando os dois é que o Tombense tem uma vitória a mais do que o ABC, né? Mas estão ali ambos empatados com 11 pontos nesse momento. Então, o ABC, sem nenhuma margem, acho que já deixou escapar todas as oportunidades, todas as chances possíveis. E mesmo não sendo justo, porque o Rodrigo Santana chegou agora, né? Fez uma semana ontem, né? De trabalho ou de contato com o grupo, a expectativa e a pressão é por uma vitória, né? Ele sabe, ele falou disso, ele entende a necessidade, a urgência do ABC no momento. O ABC só interessa, o único resultado que interessa ao ABC amanhã é a da vitória, é o da vitória. Precisa voltar de Minas Gerais com os 3 pontos para que o resto do campeonato brasileiro do ABC seja um pouco mais tranquilo, né? Que não seja ali o tempo todo com a corda no pescoço, que tenha um pouquinho de tranquilidade nessa reta final. Então, eram 2 jogos de confronto direto, empatou o primeiro, estava vencendo até os minutos finais. E agora o único resultado que interessa são os 3 pontos. Olha, são 7h40, meu amigo Wellington, irmão de Elson, os gêmeos, tios de Zé Eduardo. Zé do gol. Ele tá avisando aqui que ele tá lá no Tombense, né? Isso, Zé Eduardo. Tá no Tombense. Tá vestindo a camisa do Tombense. Estará amanhã nesse duelo contra o ABC. Professor Ismar Tavares, boa noite. Boa noite, Renan. Companheiros, companheiras de bancada, amigos da 98. Nada como um jornalismo atuante, vigilante, atento. Como que está praticando, por exemplo, o companheiro Léo Félix, cobrando que houvesse de fato o julgamento do caso do Baraúnas, Baraúnas versus Globo, por conta da suposta irregularidade em relação ao CNPJ do Globo na disputa do campeonato do Rio Grande do Norte, quando o CNPJ do clube do Ceará Mirim estava inapto. Se é uma irregularidade, se constitui uma ilegalidade ou não, a resposta virá do julgamento, que pode haver ou não também recurso para uma instância superior. Mas jornalismo é isso. É atuação, é vigilância, é atenção. E pelo visto, como se está programando e marcando o julgamento, não ficará para as calendas gregas, como tudo indicava que era o destino deste julgamento. Pois é, são 7h42. O Francisco Félix está lembrando aqui que o Confiança ganhou do Vitória, mas era jogo da Copa do Nordeste, nada a ver com a Série C. Gilvan Torres está no nosso canal do YouTube. O Luiz Gonzaga Lopes Júnior está dizendo que o namoro do ABC com a zona é grande, viu? Lúcio Monfort está ligado aqui no nosso canal. O José Porfírio, Eilson Mafra, toda a rapaziada que já está chegando aqui no canal do YouTube. O Gilvan Pereira, Isa Rodrigues e Omar Dantas. Tinha um torcedor aqui. Em relação a esse namoro, viu, sim, Renan? Há tempo do ABC fazer o rompimento, né? Pois é. De manchar o namoro e pelo menos se garantir como time. O namoro da, tóxico. Da Série C. Tem ainda jogos em casa. Esse jogo mesmo é um jogo em que o ABC tem condições de fazer o resultado. Eu não sei por que da decisão de não levar o Randerson. Esse rapaz foi, quando lançado no campeonato do Rio Grande do Norte, no clássico com a ERC, antes do clássico no jogo contra o Laguna, ele se constituiu na principal peça no jogo contra o América, na ida. Ele foi o melhor homem em campo, um esteio no time do ABC, machucou no jogo seguinte, na volta, no jogo do título americano em pleno Frasqueirão, e incompreensivelmente foi perdendo espaço. Claro que teve a questão da contusão, mas pelo visto há uma certa má vontade dos treinadores em relação ao pessoal da casa, viu? Não digo isso com alegria, muito pelo contrário, com tristeza. Ele é um sujeito que entra e deixa tudo. O que ele pode deixar, ele deixa dentro do campo, diferentemente de grande parte dos companheiros, né, que não são tão consistentes e tão regulares nas suas atuações quanto o Randerson. E é impressionante a questão do Randerson, viu, pessoal? Porque o Randerson, ele, há tão pouco tempo atrás, ele estava defendendo as cores do Atlético Goianiense. Na oportunidade, o Atlético estava disputando a Série A e o Randerson vinha atuando. Ele oscilava entre banco de reserva, equipe titular do Atlético Goianiense. Série B, né? Na A, quando o Atlético estava na A. Na primeira divisão. O Randerson, ainda mais favorável, pois é, ao Randerson. O Randerson estava atuando pela equipe goiana. Foi quando ele teve que retornar. Nesse momento houve uma possibilidade de negociação do Randerson com a equipe de Portugal. Acredito que foi com o Famalicão. Posso até estar enganado, mas foi com a equipe de Portugal. Essa negociação ela acabou não andando, travou. O Randerson voltou para o ABC. Ficou treinando. Né? E aí, com o seu retorno, se abriu a possibilidade. Poxa, o ABC ganha um jogador agora que a torcida já conhece, né? Sabe do desempenho, da entrega que ele tem, né? Da dedicação, e principalmente vai nos ajudar. Sendo que, quando o Randerson saiu de lá, de fato, teve algumas questões extra-campo. Mas aqui, pelo que eu apurei, de ontem para hoje, quando a gente teve a ciência de que ele não estava entre os relacionados, conversei, Ave Maria, com muita gente, perguntando, querendo saber se ele estava com alguma contusão, se alguma coisa impediu ele, se ele sofreu alguma pancada no treino, mas absolutamente nada aconteceu com o Randerson. O Randerson, inclusive, está 100%, né, já está recuperado daquela questão que ele tinha quando ainda era o técnico Evaristo Pires aqui. No jogo, bem verdade, no jogo contra o Ipiranga, ele jogou, ele atuou, mas não estava 100% ainda, mas aí, depois dessa partida, ele continuou ali fazendo. Porém, claramente, um trabalho, naquele jogo contra o Ipiranga, foi um cara dos que melhores. Deixou tudo em campo. Pois é. Fez um trabalho intensivo, se recuperou, tá 100%. Vem treinando, fazendo aquilo que é o dever dele como atleta, chega nos treinos, faz o seu trabalho. Inclusive, conversei com muitas pessoas que acompanham ali o Randerson nos treinamentos. Ele, de fato, é um cara que se entrega bem. Os caras dizem, entrega muito. Mas, pela opção técnica, foi o que, pelo que eu apurei e o que foi dito, é que foi uma opção do treinador não levá-lo para esse jogo. E aí, poxa, inúmeros torcedores do ABC ficaram revoltados pelo fato de que, quando o Adeilson se machucou, acredito que todo mundo olhou para o Randerson como um substituto direto do Adeilson quando ele se machucou. Era o Adeilson ou o Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo também vinha desempenhando um bom futebol, mas os torcedores até pegaram um apreço melhor com o Randerson, porque poderia aproveitar o Carlos Eduardo até em outra posição um pouco mais avançada. Mas, pelo que a gente tem observado, de fato, o Randerson, ele tem aí uma certa cisma, só pode ser, com os técnicos que chegam aqui para assumir o ABC, que não colocam para atuar com a maior frequência. E o José Porfírio está aqui no nosso canal do YouTube dizendo, concordo plenamente com o Ismar, Randerson é titular nesse time. Estranho, né, Thaís? É bastante estranho, né? Porque é um jogador que demorou para ter oportunidade, primeiro, né, no campeonato estadual, quando teve, aproveitou muito bem, e foi um dos destaques, não só no jogo contra o Laguna, mas na primeira partida da final contra o América também. Foi um jogaço do meio de campo do ABC, muito por conta do Randerson. Ele ia marcando um golaço ali nos minutos finais ainda. E aí, na sequência, ele se machuca, né? Machucou no jogo da volta da final do campeonato estadual. E era uma lesão no joelho, um tratamento convencional, ia levar ali uns 40, 50 dias, foi o que a gente ouviu a princípio. Quando passou esse período e existia a possibilidade do Evaristo Pisa começar a dar chance a ele, o Evaristo Pisa falou que ele não estava 100%, né? Que ele ainda tinha algumas dúvidas físicas quando ele ia saltar, quando ele ia fazer algum movimento mais brusco, mudar de direção. Então isso era preocupante. Ele não estava 100%. Poderia até ter recebido alta ali, né? Já estava integrado aos treinos, mas não estava 100%. Só que ele estando 100%, eu não entendo, porque por perfil ele é o mais parecido que o ABC tem ao Adeilson, e o Adeilson vem fazendo uma falta tremenda ao meio de campo do ABC. O Exma até vem falando nessas últimas semanas, né, que antes o ABC estava com um bom desempenho em campo, mas os resultados não estavam vindo. Agora o nível do desempenho caiu também em campo, e casa muito com o momento que o ABC não pôde mais contar com o Adeilson. Então, por que não utilizar o Anderson ali? A gente não vai saber, pelo menos de momento, né? Na próxima semana, imagino que o Rodrigo Santana vai ser questionado em relação a isso, né? Por que não levá-lo na Série C? Você tem um limite ali de número de passagens e tal. Mas ele viajou, por exemplo, na partida contra o Confiança, né? Ele viajou, então o que é que aconteceu de lá pra cá para que ele tenha sido descartado para essa viagem? Então, um mistério, porque eu acho que o meio de campo da ABC poderia utilizá-lo, sim, muito bem. Eu estava dando até uma olhadinha na tabela, né, para entender como é que vai ser essa semana para o ABC, esse final de semana, melhor dizendo, no sentido dos duelos, uhum, das equipes que estão abaixo do ABC, né, que é quem interessa para a equipe alvinegra de momento. E são três confrontos, tem cinco equipes abaixo do ABC. Duas delas se enfrentam, né? Tem um confronto entre Itabaiana e Confiança nessa rodada. Então, alguém vai tropeçar, esses que estão abaixo do ABC. E os outros três times, Botafogo da Paraíba, Anápolis e Retrô, enfrentam equipes da parte de cima da tabela. É uma Série C super equilibrada, mas a tendência é que esses times talvez não pontuem nessa rodada, sim, né? O Retrô vai pegar o CSA, o Anápolis pega o Caxias e o Botafogo da Paraíba vai pegar o Londrina. Então, é mais ainda uma chance de ouro para o ABC, porque pode ser uma oportunidade de se distanciar talvez ainda mais da parte de baixo da tabela ali, do Z4, né? Contando que talvez boa parte de quem tá ali atrás do ABC não vai pontuar nessa rodada. Então é uma chance de ouro que a equipe alvinegra não pode desperdiçar. O problema é que o ABC não se ajuda. A concorrência e a tabela tem tudo para favorecer, como colocou bem a Thaís, mas o ABC não se ajuda, não faz a parte dele, não emplaca. Tomara que emplaque a vitória, mas é muito complicado. Deixa de levar o jogador mais competitivo, aí não se ajuda mesmo. E só para se ter uma ideia, Ismar, dessa questão do Anderson, rapaz, o chat tá pegando fogo aqui, viu, Léo? O Edilson Pereira diz: Anderson é o melhor de todos nesse elenco, sem dúvida. O Matheus Domingos tá dizendo: Renan, Thaís, é Anderson, Pedro Paulo e mais nove. Lúcio Munford: a diretoria não valoriza a base. Na campanha foi dito o contrário, muita conversa fiada. Edilson Raimundo: boa noite, bancada. Os clubes do RN não dão valor à prata da casa. Eles fazem sucesso fora. Essa questão do Pedro Paulo, por exemplo. O Pedro Paulo, ele só foi titular nesse jogo. E só para confirmar, desculpa, Léo. Claro. O Edilson Pereira tá perguntando: Léo, Anderson não vai nem no banco, sequer viajou, né? Não, não viajou, não. O Anderson não viajou. E a situação do Pedro Paulo, por exemplo, pra você ter uma ideia. O Pedro Paulo, ele só foi titular. Que era Tostão. Porque foi o Tostão que fez a definição. Porque se fosse qualquer um outro que fizesse o trabalho. Se o Rodrigo chegasse semana antes, Felipe Garcia seria mantido no gol. O Pedro Paulo só foi por conta do Tostão. E aí o Pedro Paulo fez uma partidaça. Aí o Rodrigo Santana ia pegar isso pra Cristo, dizer: não, vou botar o Felipe de novo no gol. Não vai fazer uma coisa dessa. Porque ele sabe da responsabilidade que ele ia ter se ele assume essa responsa de botar o Felipe Garcia novamente na meta ali contra a equipe do Tom Benz. Meu amigo, é complicado. 7:53, acho que é o Islam, rapaz, que tava perguntando aqui, Cecília, o que que a gente acha da questão do Santa Cruz de Natal, se ainda tem chance de classificar na quarta posição. Totais, não é? Totais. Tem, está apenas um ponto, né, de diferença do Ferroviário, mas, por exemplo, esse jogo, né, da 12ª rodada, o Santa Cruz de Natal enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco lá no Arruda. Lá, né? É um confronto, claro, complicado, difícil, apesar do Santa, na última partida dentro de casa, ter sido derrotado pelo Central, pelo placar de 1-0, mas o time de Eugênio Gomes pega uma pedreira, porque o Santa Cruz de Pernambuco, claro, quer terminar na primeira colocação desse grupo A3 e sabe que se perder e o América vencer, por exemplo, a equipe do Central na Arena das Junas, ultrapassa a equipe na tabela de classificação. Não só por isso, né? Mas o Santa Cruz pernambucano tá super pressionado, né? Porque são dois jogos que não vence. É, se depois da derrota pro Central o pessoal já tava marara por lá, né? Pegando no pé de todo mundo, aí veio o tropeço, entre aspas, contra o América, né? Ficaram no 0-0, então pra Cobra Coral aí são dois jogos sem vencer e a cobrança é gigantesca, né? A cobrança é gigantesca, então acho que vem com gosto de gás, como o pessoal gosta de dizer, pra cima do... A pressão de todo lado, a pressão em cima da diretoria e do conselho para resolver aquele impasse em torno do Arruda, não é? Porque só sai a SAF se o Arruda entrar na negociação. A pressão em cima do elenco por conta de salário atrasado e em cima da diretoria para pagar o elenco cujos salários estão atrasados. O próprio Galhardo falou, Thiago Galhardo, centroavante, falou sobre essa questão, confirmando que havia atraso salarial. Isso não é bom, definitivamente, para um elenco de Série C, porque nesse nível, em qualquer nível de competição, né? Seja na primeira, seja na segunda, mas numa primeira divisão, você, por exemplo, um time de ponta, se recebe 2 meses, ele tem dinheiro para passar 2 anos, não é? Agora, na Série C, o sujeito recebe para pagar as contas do mês. Não é assim? É. Então, se não recebe, fica muito complicado. E passar a sequência, né? Eu acho que até a Thaís tocou muito no ponto de que o Santa Cruz de Natal teve dois duelos contra o Horizonte. Ali na metade, a gente pode dizer assim, dessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, era importante vencer nesses jogos. Tropeçou fora de casa contra o Horizonte e foi derrotado, né? Enfim, tudo isso atrapalha a equipe de Eugênio Gomes, porque essa reta final é complicada. Enfrenta o Santa Cruz de Pernambuco, como eu já ressaltei, nessa 12ª rodada. Depois encara o Ferroviário, duelo direto, né? É, entre essas duas equipes. E no fim, vai até Souza enfrentar a equipe paraibana. O Souza que tá num momento, claro, delicado, mas a gente sabe o quanto é difícil jogar por lá. Enfim, é uma reta final complicada para a equipe comandada pelo técnico Eugênio Gomes. Pois é, gente, daqui a pouquinho vamos lançar a promoção, tá certo? Valendo um par de ingressos para o jogo do América no domingo na Arena das Dunas. Você vai poder participar aqui pelo nosso canal do YouTube. Iomar Dantas, Francisco de Jesus, tá na Zona Norte de Natal. José Dantas está dando boa noite. O Márcio Gomes está dizendo que o América vai meter 2-0 para cima da Patativa. Romildo Holanda, Flávio, abraçando também João Maria, toda a rapaziada que está aqui no nosso canal do YouTube. O João Maria está no Igapó acompanhando o Tocando a Bola. Antes do nosso intervalo comercial, Fernandinha está assumindo a mesa de som agora. Vamos trazer as participações pelo Zap Zap, a galera interagindo pelo 98141-9898. Boa noite, Renan. Boa noite. Boa noite, Thaís. Ô, Renan, eu gostaria de saber qual a análise que o professor Esmai e a professora Thaís faz aí do ABC. Dá para o ABC ganhar o Tombense amanhã? Sim ou não? Vale para os dois. Valeu, Renan Silva. Valeu, meu amigo. Obrigado. Wagner aqui de boa saúde, Sítio Limoeiro. Boa noite para vocês todos aí. Do ouvinte, diretamente de boa saúde, perguntando para os nossos comentaristas. Acredito que sim, né? É um adversário acessível. Olha, o ABC empatou com o líder de então, Ponte Preta, com o vice-líder ganhou, que era o Brusque, jogando como visitante. Ele vai jogar contra um time que está uma posição à frente do próprio ABC, ou seja, ali bem pertinho, acho que é um ponto, né? Isso. Separando. Estão empatados em pontos. Ah, em pontos empatados, então veja que a diferença situação... é que o Tom Benz tem uma vitória a mais, né? Pois é, ganha apenas no critério de desempate, porque o ABC empatou muito e venceu apenas uma partida, de modo que não há uma adversidade assim tão acentuada. É preciso se acrescentar de que não existe jogo antecipadamente vencido nem perdido. O jogo é o que você faz, é o que você desempenha, é o que você consegue deixar dentro do campo. Citei os dois exemplos de dificuldades maiores que o ABC conseguiu se sair bem, trazendo um empate de Campinas, trazendo uma vitória de Brusque, pode perfeitamente se atingir um bom nível de competitividade, trazer a vitória e dar um passo importante. Ficaria na dependência de mais duas e de mais dois empates, né? Ou seja, daria um passo enorme para, no primeiro momento, se livrar do rebaixamento. O que vier depois é lucro por tudo quanto o ABC está deixando de fazer no campeonato. Se não der para ganhar da equipe que está empatada... vai ganhar de quem? Uma posição acima, vai ganhar de quem? Mas é um jogo que o ABC, a gente vem falando, né, do caráter crucial dessa partida para a equipe abcdista. O Tom Benci, sem nenhum... 7 partidas sem vencer, né? O Léo até trouxe essa informação ontem, então está desesperado. A última vitória do Tom Benci foi no começo de maio. Uma seca bastante considerável, perdeu para Ponte Preta na última rodada, gol de pênalti. Nenhum desfalque significativo para esse jogo contra o ABC, né? O desfalque que tem é o zagueiro Rony, mas esse é um desfalque que já vem desde o fim de fevereiro, pelo que eu andei lendo, então não é uma ausência que significativa, né, nesse aspecto. Há muito tempo o Tom Benci está jogando sem ele. E é uma equipe dessa Série C, assim, acho que eu vi 2 jogos do Tom Benci, bem feinho, sim. Não causou uma boa impressão nas partidas que eu vi. Então, eu acho que o ABC sim tem chance de vencer o Tombense. Passa muito por aproveitar as oportunidades, né, Renan? A gente vem batendo nessa tecla aqui, a gente vem falando especialmente do Matheus Martins, que vem desperdiçando algumas ocasiões claras. O ABC tem feito os minutos iniciais ali, 10, 15 minutos. Mesmo que a última partida contra o Confiança não tenha sido um grande jogo, e não foi, foi um jogo ruim do ABC, mas com 7 minutos teve uma chance cara a cara, né, Renan? O tipo de ocasião que você, na situação que o ABC tá, não pode perder, não pode perdoar de maneira alguma. E contra a Ponte Preta a mesma coisa, 8 minutos teve uma chance cara a cara. Então o aproveitamento ofensivo ele tem que subir, assim, é meio óbvio isso, mas é a única saída para o ABC, né? Essas oportunidades claríssimas no começo do jogo, o ABC tem que converter. Elas condicionam muito a partida. Você força imediatamente o adversário a se expor mais. Então, o caminho para o ABC é esse. Vamos ver se vai conseguir amanhã fazer com que, finalmente, né, volte a vencer um jogo. É isso. Vamos colocar mais uma participação pelo WhatsApp antes do nosso intervalo comercial. Vamos lá. Noite 98 FM. Infelizmente, a diretoria que chegou conversando muito, deu mostrou para que veio, para afundar o ABC. O ABC está na situação por causa da diretoria. Um cara que não sabe administrar um clube, por cima quer roubar o patrimônio do ABC. Calma. E aí contrata um treinador, o treinador tem um jogador da prata da casa que joga bem, só esforçado, e ele deixa de fora. Aí bota uns pés de pau que não faz nada. Vai ser assim, o ABC vai descer para a Série B, que eu sou ABCista doente, mas não posso fazer nada, só falar aqui pelo WhatsApp. Bom. Mas se eu tivesse bom de saúde, piso alto, se esse presidente do ABC, eu enchia de porrada, que merece levar umas porradas. Esse caba de peia, safado, ladrão. Calma, boa noite. Boa noite. Vocês da bancada 98 FM. O torcedor chateado, né? Revoltado com a situação, mas cheio de porrada não vai resolver absolutamente nada. Violência não é a saída. Já tá mais do que comprovado, né? que isso aí não resolve absolutamente nada. O ABC tem até uma recordação recente disso, né? Que aconteceu na Série B. Pedrejaram lá, né? Não mudou nada, não mudou o rumo do que acabou sendo o ano do ABC. Então, violência não é a saída. Melhoras aí pro nosso ouvinte, né? Diz que tá mal de saúde. Mas a gente tem ouvido críticas constantes à diretoria aqui, né? Uhum. Quase todo dia, quando a gente abre um microfone aqui pro torcedor, o pessoal tá na bronca, o pessoal do ABC tá na bronca. Então, vamos ver como é que vai ser essa situação até o fim do ano. É, vamos ver como é que vai ser a situação, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai sair pro nosso intervalo comercial. Está valendo a partir de agora, viu, gente? A partir de agora, você coloca hashtag Mecão na 98. Hashtag Mecão na 98. Lembrando, é tudo junto, sem espaço, sem acento, sem nada. Jogo da Velha, Mecão na 98, porque senão a plataforma não reconhece, né, ô Cecília Batalha? Verdade, vamos todos participar, porque é um confronto importante e decisivo para a equipe do América na temporada. É isso. Vamos faturar, não sai daí não, que a gente volta já já. Estamos apresentando. Oferecimento Não Tem Plano, Tem Multimedical. Brisanet, o futuro ao seu alcance. HE, tudo para a sua obra. Você está precisando de máquinas e equipamentos para a sua obra? A HE Locação tem a solução ideal para você. Na HE Locação você encontra uma ampla variedade de máquinas e ferramentas para atender às necessidades de sua obra. Todas as máquinas são de alta qualidade com manutenção periódica, além de uma equipe qualificada para ajudar a escolher a máquina certa para a sua necessidade. A HE Locação é a melhor opção para alugar máquinas e ferramentas, porque alugar é reduzir custos. 98 FM. Doutora Lívia, dermatologista. Por que a senhora tem o Window Blue no seu carro? A película Window Blue traz conforto térmico e 99% de proteção contra os perigosos raios ultravioleta, que podem causar câncer de pele. O Window Blue é a única marca nacional recomendada pela Skin Cancer Foundation. Também protege meu carro contra os danos da luz solar e até contra vandalismo. Viu só? Quem entende de carro e de saúde, usa o Window Blue. Doutora Lívia Salviano, CRMSP 210975. Alô, é da rádio? Viu? Queria pedir uma música. Opa, pode pedir. Ah, eu queria aquela que toca quando eu levo cerveja quadrada pra praia. Como é que é? É, pô, sabe aquela que todo mundo canta quando eu chego na praia com a minha cerveja amarga? Ah, ô Juninho, tá, já sei qual é. O vento, praia até de uma escola, a cerveja que desce redonda, beba com moderação. Muito bem, estamos de volta. 8 horas e 6 minutos. Rapaz, acho que é sexta-feira, viu, professor? Calma. Quem está comendo amendoim aqui é Renan. Meu. Rapaz, mensagens aqui no chat do YouTube, loucura, são sensacionais. Daqui a pouco, Cecília, você vai. Já se recuperou da mensagem aqui? Já, daqui a pouco já. Você vai trazer a entrevista, não é? A fala do professor Moacir Júnior. Isso mesmo, a América segue aí na preparação, né? Finalizou, na verdade, hoje a preparação na Arena das Dunas, no palco das grandes emoções, local onde vai acontecer o duelo contra a equipe do Central no próximo domingo, véspera do aniversário de 110 anos. E o técnico Moacir Júnior falou sobre as expectativas para essa partida. Vamos conferir. Bom, a gente fechou a nossa preparação aqui, onde a gente tem, né, o nosso mando de campo. É uma semana que está sendo bastante movimentada naquilo que a gente quer empregar de ritmo dentro do jogo. Então, assim, eu acredito que fizemos a nossa melhor partida na Série D em casa, no último confronto, e agora é a oportunidade que nós temos aí de repetir, né, repetir um bom comportamento, só que dessa feita a gente vai ter que ter mais atenção, principalmente no quesito finalização. Nós vamos ter que ter muita eficiência, porque o time do Central não está por acaso onde está. É um adversário realmente difícil, mas a gente está trabalhando com seriedade, com direcionamento. É, né? Uma semana muito com volume bom, com intensidade boa. E a gente sabe também da responsabilidade, né, diante do nosso torcedor, no dia do aniversário do clube. É importante demais dar aquele algo mais para que possamos brindar aí o torcedor com dois presentes, né? Primeira vitória e segundo a classificação e quiçá até a liderança do campeonato. Professor, e um duelo muito difícil contra uma equipe que está imediatamente à frente do América, é um duelo entre as duas melhores defesas, dá para prever como é que vai ser esse jogo? Dá sim, jogo equilibrado, né? Acredito eu que independente de tempo do primeiro, do segundo tempo do jogo, vai ter sempre um equilíbrio, né? Nas ações, nos eu tô muito assim confiante naquilo que a gente tá desejando, né? De inclusive, né? Roubar essa vice-liderança do Central, que no primeiro jogo lá a gente conseguiu uma vitória, mas foi um jogo muito equilibrado. E agora não tem outro caminho, né? Vai ter o equilíbrio também, mas a gente precisa de estar atento em qualquer tipo de investida deles e causar o máximo de desconforto em busca dos nossos três pontos. E o torcedor que vai estar aqui, não é? Quem já vai estar antes do jogo, né? Na festa, e vai preparar uma festa muito bonita também para receber o time e para apoiar nas arquibancadas. Qual é a mensagem, o recado que o senhor passa para quem vai estar aqui jogando junto com o Mecão? Olha, a torcida já tem se configurado aí como 12º jogador na nossa equipe. Então a gente sabe disso, sabe que eles apoiam, que eles cobram, né, do início ao fim. Então acho que é muito importante para esses jogos que agora que tem essa conotação de acesso, tem esse grau de dificuldade, apoiar do início ao fim e nós batalharmos do início ao fim pelo resultado positivo, né? Tanto nas duas fases do jogo, na ofensiva, defensiva, e poder, com certeza, né, junto com eles aí, ter aquela força extra para presentear o Mecão aí no dia do seu aniversário com uma grande vitória, com uma classificação já adiantada. Esse é o nosso objetivo, mas sabemos das dificuldades e contamos com eles, né? Venha para cá, para a Arena, e faça a festa de vocês aí antes do jogo, e esperamos que na hora do jogo a gente possa também proporcionar a vocês aquela alegria que todos desejam. Professor, num jogo como esse, chegando na reta final já da primeira fase, além da preparação física e técnica, conta também a preparação mental para de alguma forma conter a ansiedade do elenco, faltando poucos jogos para o fim da primeira fase? Ah, sem dúvida alguma, eu acredito que quem joga no América, né, ele tem a responsabilidade de saber que tem que mentalmente estar bem para naqueles momentos do caos do jogo, né, você não se desesperar em momento nenhum e estar com a cabeça forte naquilo que a gente preparou. A gente estudou bastante o adversário, porque é um adversário forte que está fazendo uma grande campanha. Então assim, o que a gente espera realmente é que os jogadores estejam, né, com uma inspiração grande, com uma motivação que todo mundo que está aqui no América, né, para jogar num time dessa magnitude, tem que estar motivado, mas que essa motivação esteja no ponto certo para que façam boas ações e, em decorrência delas, a gente consiga um grande resultado. Tá aí a palavra do técnico Moacir Júnior falando desse duelo contra o Central, que tem, a gente já falou, uma importância gigantesca, mas claro, também é aniversário do clube, então o torcedor quer comemorar uma vitória, voltar a vencer, já que na última rodada empatou com o Santa Cruz de Pernambuco pelo placar de 0-0. Falando do Salatiel, ontem fez exame de imagem, ainda vão avaliar aí o resultado desse exame, mas, Renan, acho difícil o Salatiel, o Salatigol, ir para campo, né? Ele que é o centroavante, 4 gols na Série D do Campeonato Brasileiro, fez gol inclusive no próprio Central, foi um jogo de estreia do Salatiel, fez gol lá em Caruaru, mas provavelmente vai ficar de fora desse duelo contra a equipe de Caruaru, a equipe comandada pelo técnico Leandro Senna, e é uma baixa muito importante, porque ele vem sendo fundamental para a equipe do Moacir Júnior desde que chegou. E aí o substituto ideal é o Giva. O Giva que não fez uma grande partida contra o Santa Cruz de Pernambuco, e o torcedor já está pegando no pé. Apesar de ter feito dois jogos e 2 gols, o Giva não teve um bom aproveitamento começando como titular na equipe do Moacir Júnior. Mas, lembrando, o técnico americano tem a volta do Ebert e do Thiaguinho, que cumpriram suspensão no último confronto, né, no último duelo contra a equipe do Santa Cruz de Pernambuco. Vou falar no tricampeão potiguar, o Mecão. Lembrando, tem promoção no ar. Você que está no rádio, está chegando agora no Tocando a Bola. Você que está no aplicativo, tem promoção no nosso canal do YouTube. Você concorre a um par de ingressos para o jogo de domingo na Arena das Dunas. 7 ou 7:30? 7 horas da noite. 7 horas da noite. 7 da noite, domingo, tá certo? América e Central de Caruaru, um par de ingressos, você participa no chat do YouTube com a hashtag Mecão na 98. Iramar Dantas de Araújo, tá participando de novo aqui, ganhou ontem, não veio pegar a premiação, viu, Iramar? Tava aqui na rádio disponível o seu par de ingressos, você não veio pegar, infelizmente não tem como pegar amanhã porque a rádio não funciona, porque o ganhador de hoje ou a ganhadora de hoje vai retirar os ingressos na Mecão Story, não é isso? Isso mesmo, na Mecão Story, lá na Arena das Junas, no Palco das Grandes. Amanhã, no caso, de 8 ao meio-dia. 8 ao meio-dia, mas é confronto importante, o torcedor americano com certeza está empolgado, vai lá pegar na Mecão Story. Falando do novo contratado, né, Renan? Sim, o Gabriel. Falando do Gabriel Lima, estava no Caxias, time que nesse momento ocupa a primeira colocação da Série C do brasileiro. A cara nem treme, né? Nem treme. Eu acho que ele nem sabia, nem sonhava. Nem sonhava com a chegada do Gabriel Lima. Hugo Monte. Mas o Gabriel Lima é ponta esquerda e segundo atacante. Passagens pelo Ipiranga, pelo Botafogo da Paraíba na temporada passada. Nessa temporada estava na equipe gaúcha. 17 jogos disputados e nenhum gol marcado. Isso deixa o torcedor americano com o pé atrás. Mas chega aí o Gabriel Lima, uma opção de ponta. O que o torcedor americano estava atrás, estava buscando. Porque é uma das grandes dificuldades do Moacir Júnior, né? Encontrar um jogador ideal para as pontas da equipe alvirrubra nessa temporada 2025. Tem os números do Gabriel em relação a assistências, não? Olhei ontem, acho que são 3 assistências. É porque às vezes o sujeito não faz, mas prepara, não é? E o América tem, por exemplo, muito bom finalizador, o Salatiel, que ainda é dúvida, não é? Em relação a este jogo contra o Central. Veja como o jogador que chega cai no gosto da torcida, o Salatiel, porque de fato fez por merecer. Mas o Giva, nos jogos anteriores ao jogo do Santa Cruz, o Giva também resolveu, né? Mas passou em branco contra o Santa Cruz, já volta todo aquele processo de questionamento em relação a presença do Giva no ataque titular. E é isso mesmo, 17 gols, 3 assistências no Caxias desse ano de 2025. Eu vi alguns vídeos do Gabriel Lima, joga pela esquerda, mas é destro, né? Então puxa pra dentro ali, nem sempre pra finalizar, às vezes busca o passe em profundidade. É um cara de velocidade, imagino que é mais utilizado pelo lado esquerdo, mas pode ser utilizado pelo lado direito também, né? Já que é destro, então geralmente quando você inverte a perna é pra bater no gol. Não via ele finalizando tanto ali, puxando para dentro para fora. Uma contratação que veio do Caxias já faz algum tempo, não veio para o América, veio para o ABC, mas deu um resultado extraordinário, tanto que logo foi embora o Kelvin, né? Isso. Resolveu vários e vários jogos para o ABC. Voltou para o Brasil agora para o Atlético Goianiense novamente. Né? Se destacou. Entregou muito. Muito. Naquele duelo que o ABC acabou conquistando seu acesso, né? Ele jogou bastante naquela partida, não foi o ano que o Caxias subiu ali ainda, mas o ABC viu e já conseguiu a contratação. Então vamos ver o que é que o Gabriel... O América tem ido bem, tem sido acertado na janela de contratações desse ano, né? Especialmente pro Campeonato Brasileiro. Trouxe o Salatiel, que chegou fazendo gol, chegou caindo no gosto da torcida já. Trouxe o Aruá e trouxe o Dudu. Né, que o Heitor também. São 4 titulares hoje da equipe. Então foi preciso nas contratações que fez. Vamos ver se o Gabriel Lima vai ser a mesma coisa, né? Se ele vai chegar para ser titular. Essa é a expectativa, que o América não tem muito tempo para errar. Né? Então ele tem que chegar realmente para ser o dono da posição. E falando um pouquinho do Central, que é o adversário do América no domingo, são 6 jogos sem saber o que é derrota. Da equipe de Leandro Senna vem de vitória, inclusive vitória importante contra o Santa Cruz de Natal pelo placar de 1-0, golaço do Augusto Potiguar de falta. O Central que já está classificado inclusive para o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe de Caruaru também não foi derrotada fora de casa nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Tem apenas um gol sofrido contra o Horizonte. O jogo lá em Horizonte foi 1-1, mas é o único gol que o Central tomou fora de casa nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Não foi derrotado o time do Leandro Senna. Tem um ótimo aproveitamento jogando longe do seu torcedor. As 2 derrotas foram dentro de casa lá em Caruaru. São 8:18 em Natal. Recado especial para você que está precisando de máquinas e equipamentos para a sua obra. A HE Locação tem a solução ideal para você. Na HE Locação, você encontra uma ampla variedade de máquinas e ferramentas para atender as necessidades da sua obra, desde ferramentas básicas até equipamentos pesados. Todas as máquinas são de alta qualidade e estão sempre em excelentes condições de funcionamento com a manutenção periódica, além de uma equipe de profissionais qualificados que pode ajudá-lo a escolher a máquina certa para a sua necessidade. A HE Locação é a sua melhor opção para alugar máquinas e ferramentas, porque alugar é reduzir custos. Ficou com alguma dúvida? Anota aí o WhatsApp e fala com a rapaziada da HE Locações. 981-81-0066, 981-81-0066. 8:19, já Leonardo vai trazer informações sobre a reunião que aconteceu hoje à tarde na Federação Norte Rio-Grandense de Futebol para traçar os rumos aí da Série B do Campeonato Potiguar, mas agora é momento de trazer informação do mais querido. Afinal de contas, Leonardo, quem é esse jogador que pode pintar aí como surpresa para o jogo de amanhã à noite? Muito bem, Renan. Perdão pela pausa, que eu estava observando a situação aqui no WhatsApp. Coruja? Mas... Não, não é coruja, não. É, não. Mas, falando você, do ABC... Você disse que hoje provavelmente traria o possível ABC. Com essa novidade que você disse que provavelmente terá, esse cara estava na sua provável escalação ou não? Na minha percepção, sim, acho que não. Não estaria. O ABC finalizou hoje pela manhã, né, Renan? A preparação, fez um trabalho ainda no Rio de Janeiro, a delegação dormiu no Rio de Janeiro, porque além do aéreo também tem uma parte terrestre ali, onde os jogadores tiveram que fazer um trajeto de ônibus. Portanto, fizeram um trabalho hoje pela manhã, aquele trabalho já pronto, no centro de futebol do Zico, lá no Rio de Janeiro. E o técnico Rodrigo Santana fez os seus últimos ajustes, pensando no compromisso de amanhã contra a equipe do Tombense. O jogo está marcado aí para as 19h30. Oportunidade do ABC, quem sabe, conseguir um resultado positivo e, portanto, se afastar daquela zona perigosa que é o Z4. Sobre as questões, né, que a gente vinha falando, o Anderson foi um atleta que não viajou com a delegação. O Wellington Reis, né, a gente falou durante a semana também, vinha se recuperando no processo de transição, voltou a sentir, portanto, fica novamente no departamento médico, em observação, se recuperando. Para essa partida, mais desfalques. O Lucas Sampaio recebeu o terceiro cartão amarelo, portanto, desfalca a equipe do ABC. O Jenison foi expulso no banco de reservas naquele jogo contra o Confiança e é outro jogador que vai desfalcar a equipe alvinegra neste compromisso. A gente falou também durante a semana de que o Joãozinho havia conversado com a comissão técnica, né, a nova comissão técnica do ABC, o técnico Rodrigo Santana e os seus auxiliares, né, o seu auxiliar, na verdade, o Neto Pajola, e o Joãozinho novamente foi reintegrado. Perdão. Foi reintegrado e aí vai ficar à disposição para esse compromisso. Viajou com a delegação. O técnico Rodrigo Santana, para esse compromisso, ele tende a fazer mudanças, modificações. Claro, algumas por conta das ausências, como é o caso do Lucas Sampaio, ele vai ter que colocar um outro lateral esquerdo, mas ele também pretende fazer modificações essas que podem impactar aí na equipe do ABC. Começando pelo sistema defensivo, Pedro Paulo será mantido no gol. Na ala direita, Ezequiel ganhando a condição de ser titular, possivelmente no jogo de amanhã. A dupla de zaga, Whindersson, Bruno Bispo. Whindersson voltando a